para o controle, qual posição irá doar após a execução coral? controle. Como é possível o estimado para ingresso na Sul Brasília e o estimado para ingresso na terminal de terminal BH? Somente chamar para o quando tá dia Pátio Uno, vai chamar na Lima pra ingresso. Sul em Lima, chama para ingresso na frente fixa. Lima, Lima, chama para ingresso na frente fixa, ok? Mais de controle. Controle mais, serviço radar de rádio 6022 em Salvador. Contém esse conceito que é mais tarde. Dá presente para que eles sigam na conta de voo alerta. Chame o centro de notícia. Frequência 1-28-35, até o número 25-1. decolagem, então 1.7. Então variava com 0.2 anos. mas eu já explico agora. O 9744 passa a órbita na posição acima, na curva para a direita, e acima das 3 metros, 8.2. O 9744, isso aí, está liberada. O 9744, mantendo os motéis em Reguna, já só fez o que na telefone foi o que disse para 4 motéis, isso é 112, o 972 está autorizado a cruzar a esquerda, do lado da Pará. O equipamento se retira na sua 060, o 972 e o início é o que você vai fazer. Reduza para 2209, número 3 na aproximação. Reduza e mantenha o nível 0, se tiver, com 3819. 2 interno, contrato 9 procedimento, chamou agora 2, 1, 1, 8, 8, 1, 9, 5. Doing Rio, autorizando no 60, saída Momo, transmissão WhatsApp, decola no 0, 5225 transponder, controle no 2028. Solo Zuno 2, realizou, prestigia alfa, Juliette, 4, posição, mantém.